Naquele dia ele acordou um tanto meio preocupado. Olhou ao seu redor, sua mulher estava ao seu lado. Achou estranho, tudo bem silencioso. No canto dos pássaros, de manhã era um som gostoso. Pegou o carro que ia e sem ter ninguém na rua. Nem lotação, nem CP-Trans, nem o busão da tua. Também notou que segurança asfaltar. Aqueles malucos de terno preto que nunca falharam. Chegou no prédio da sua seguradora. Puta calafrio, coisa mais assustadora. Ligou uma tela para ver o que se passava. Era só chiado, aquilo tudo assustava. Nenhuma alma viva avistou na rua. Será que os cidadãos aqui da terra foram parar na lua? Coisa estranha como isso foi acontecer. Se estiver acordado, acho que vai enlouquecer. Pegou seu celular, ligou pro conhecido. Ligou pra um, ligou pra outro, avião sumido. Voltou pro prédio, pegou o carro, não viu o porteiro. Como é que pode evaporar assim o mundo inteiro? Parou no posto, abasteceu, não viu o frentista. Internet adiantava, então seguiu sua pista. Concessionária, padaria e mercearia. Nenhum barulho de carro, mas aí que covardia. Se tinha força, foi na central de energia. Esperança de encontrar alguém já dava alegria. Situação te fez pensar no som do Raul. Dia que a terra parou de dentro do fundo do baú. E na central não tinha nenhum sinal de gente. Deu calafrio, medo assim que ele se sente. E tá no pente, tudo diferente. Achou que era brincadeira de seu subconsciente. Computador agora controla a represa. Equacionou a energia, hora mais que surpresa. Deu 10 horas, uma preocupação. Noite vem chegando, levando sua busca em vão. E já chegou a noite e tá desesperado. Não encontrou sua mulher, estava todo encanado. Se lembrou que tava mesmo sozinho. Por mais que tava em casa, era um pássaro sem ninho. Ficou ali pensando no tempo que se passava. Que desejava, que mais almejava. Que era grana, era bens, era poder. Seus desejos realizados, era foda sem ser. Empresa, fazendas, casas, carros, bichos próprios, misturados a jatinhos, ilha e helicópteros. Aí veio na mente um pensamento mais além, nocauteando sua cabeça e esmagando como um trem. Esquema solitário se tornou refém, a sua perna deu balão, bateu, que tem? Se viu rezando ajoelhado e antes de dizer amém, que adianta ter o mundo não ter mais ninguém.